359, decolado de Salvador 234, controle 119258. Obrigado, bom dia. Controle da 3859, decolou, boa. 359, contato radar da colégio, suba via Árvore para o nível de voo 360. Via para 360, alguma possibilidade de voo de Elefa na presença? Escolhi a 2000 pés, voo Elefa, está 3859. Eita, após 2000 Elefa, obrigado, 3259. Alô, 3590. Para interceptar o localizador, curva direita para o 070, desça para 2000 pés, livre zero. Direita 070, desça para 2000 pés, desça a moto, a 25, a 0. Estabilizado no localizador. Setor Romeu Oscar, compete aproximação elétrica, fui para a Mozera e chama agora para o Salvador em 118, por sinal lá. 7-18-9-5-9. Papapá, Victor Romeu Oscar, altímetro no 015, vento no 30 graus, 07 nós, conto com aproximação, aguardando o contato visual da torre. Papapá, Victor Romeu Oscar, confio a torre, Salvador? Afirmativo, senhor. Eu chamo estabilizado no outro vídeo, está livre, aproximação, a 2590. Papapá, Victor, meu Oscar, traço da vista, autorizado... Pouso piscina 0, vento no 30 graus, 0629. Pouso de Papa Nova. Se manter o nível de 050, o cruzeiro vai chegar em mar. Nível 050, a gente chegar na mar, vamos ver a patrulha. Prossiga. Alterado atrás de licença no código transponder 5466. Alterado do CR de Revisores, informe ingressão na CP Salvador. Posta no solo aos 39, direita na Delta, chame 219, solo Salvador. 219, solo Salvador. Número 7, reprovado o tráfego, autorizado cruzamento, pista na zero, reporte na Delta, pista 1-0 livre. Ok, gente, não mantenha a posição, tráfego em aproximação na zero, aguarde nova autorização do cruzamento. Motorio, muito bom, azul 25 na zero. Azul 25, 9-0, bom dia, ajude altímetro na zero no 5, continue a aproximação, aguarde autorização do cruzamento. Guardando, autorizou de pouso, azul 25 na zero. Azul 2590, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 08. De pouso, azul 2590. Serra 7, forma para descida. 2590 no Solos 44, confirme se na final recebeu informação de rádio impacto na frequência de emergência. Negativo, azul, desce para o zero. Grato, libere direita, agora eco, chame 219, eu solo Salvador, bom dia. 219, azul, desce para o zero. Colito 07, informe quando pronto. Observe essa para 510, o time em Salvador, 1095. Salvador, papapá, 5.9. Vitor Romeu, Oscar, autorizado, direita via 35 até a Oscar, primeira esquerda, reporte pista livre. Eu vou ler essa que foi, era uma zero, então estou dizendo logo, eu vou no 648. Mandato para 2000, autorizado a ler essa que foi, dono zero, ajuste no zero, no 5, vou no 648. Azul 2780, bom dia. Azul 2780, sua identificação, autorizou a chegada Mari, chama no ponto da descida. Autorizado Mari, portaria ideal de descida, Azul 2780, informação a Delta. Sete. Cristo, Roder. Vitor, homem, lógico, ciente, frequência livre, bom dia. Thank you. Terra Quente, espera ingresso no circuito de tráfego, chama agora pelo Salvador, frequência 118, próxima nossa. Sérgio Léo de Serra, bom dia. Ajude altímetro na 0 no 5, autorizado cruzar a final do 1 a 0 de imediato. Reporte girando base 17, Sérgio Léo de Serra. Autorizado cruzar a final da 1 a 0, girando base pela direita, 1 a 7, hotel Juliette Serra. Controle as 2780 descida. Controle Salvador, as 2780 descida. As 2780, deixa para o nível de voo, 050. Décima 100, 050, as 2780. Hotel Juliette Serra. Juliette 07, autorizado, cruzamento visto na zero, na delta, retorne ao solo em 209. Retorno de 1, autorizado alinhar e decolar a pista 1 a 0, corrija, alinhar e manter a pista 1 a 0, vento 1 a 2 0 graus, 089, aguarde a autorização de decolagem. Alinha, mantém 1 a 0, alinhar 63, 1 a 1. Firmo. Zero, autorizador? Confirme. Está estabilizado no elétrico? De aproximação LS e chama a torre Salvador em 118, decimal 95, boa no 648. 118, decimal 5, 95, boa no 648, gráfico, boa. Essa informação, a Juiz Manaus, precisamos de outro 63 no 1, traz segunda gol, agora meia dúzia de milhas. Dando, decola separado, pode ficar, né? 3 no 1. O no 648 na escuta? 648 na final, vai estar travado. Voo no 648, aguarde autorização de pouso, a 2 da Avianca iniciando rolagem pista na zero. Tráfego adicional helicóptero pousando parado na cabeceira auxiliar à sua esquerda. O ajuste de altímetro na zero. Aguarde agora no 648. Salvador, bom dia, 2710 no ponto de espera da 10 próximo. 2710, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2710. Oscar Juliette Sierra no solo 5-4, Oscar do frequência livre estacionada. Gol 9648, pouso autorizado, pista na 0, vento no 20, grau 08, nós, gol 9648. Autorizado, pouso na 10, gol 9648. P3 no 1, decola 55, controle em 19-8, levou. 19-8, P3 no 1. Azul 27 na 0, tráfego 37 da Gol, curta final, após autorizado, olhar e manter. 7 após a passada do tráfego da Gol, e manter 17 no cartão. Repete, vai dar uma decolagem, subiu, mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2.000 pés, beleza. Autorizado, após 2.000 pés, direto Leda, Oceanair 6319. P48 no solo 56, direita Foxtrot, chama solo 219. Direita 219, informa pássaros na curta final, voo no 648. Azul 2790, decolagem autorizada, pista na 0, vento na 30, grau 089. Decolada 190, azul 2790. Olimpo 07, alinhar e manter em pista 1-0. Azul 27-0, decola 5-8, controle 19-8, bom voo. Sinal Atlântico, azul 27-0. Salvador, bom dia, azul 27-1-0, cruza mil pés, esconde um alfa. 27-1-0, contato na decolagem. Do Matheus de Rua 170, eu perfil Conde Nova. Conde Nova, 170, azul 2790. O controle de Salvador, você é 63 no Uno, tem uma formação na posição da EL? Qual a possibilidade da presente aprovar a próxima? 73 no Uno, está livre de desvios, iremos coordenar. Posição mais à frente contra o centro do exercício, metrô de novo. Ok, então vai efetuar desvio à direita, tá aguardando o Mótima. Teste. Estação com colégio autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 08. 9 meia, tenente de questão, disse mantém o nível de voo 050, 3A da chegada Mário. Azul 2780, livre LS Atitude para 10, desce para 2003, última tem Salvador 1015, forma estabilizada no curso do localizador. 2000 pés, autorizado LS X-Ray 10, com 1015, a portaria estável no localizador 2780. Decolados 1200, controle Salvador 1908, bom voo. 4, 1098. Salvador, bom dia, 3.63, não tem condições de voar por essa posição por base livre, como é? Como é que é, senhor? Aí na proa de base, você na RD3 normal pode voar? Deixa eu voar direto por base, subindo restrito ao nível de voo 260. Por base, restrito 260, você é 6319. Obrigado, senhor. Salvador, a linha 07. Para a linha 07. Precisa. Decolado, precisa Arbor Elefa, está cruzando agora 4.200. Eco 07, contato redondo, colégio, Sudovia Arbor, para o 260. E a Arbor para 260, a linha 07. Decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 8. Decolagem autorizada, tá 660. Salve, desse matão, nível de voo 060, 3 horas chegando a mais. 060 na área, 063-11, chame Recife 251, alterna 2690. Autorização para giro de motores por 5 pendores para teste e a comunicação para intraero. Chame 219 para coordenação. 219, obrigado. 710. 98, por favor. 98, obrigado, bom trabalho. Valeu, desvios. Fazer 2710. Obrigado, 2710. Controle Salvador, bom dia, o seu 3663 no perfil da Tael Leta Motiva, cruzando 1800. 3663, contato na terra da colagem, submantém o nível de voo 340, posso cruzar 2000 pés, 8 letra. Quando o Leta está presente, o TAM 3663, direto 340. Número 2, ponto 7. Cruzando 7100, mantém o ponto de vento. Na sua de TAP, sua condição de voar livre de forma certa? 2.9. A Curitato, você tem condição de voar livre 2 formações? Afirmativo. A poeira Curitato, Curitato, Curitato, você está para chegar na área. 3.9.9. 9.9, Curitato, Curitato, Curitato, mantém localizador azul 2780. Azul 2780, complete a aproximação Left X-Ray e chame agora para o observador E1 no Y 95. 2.95, obrigado. 0, azul 2065. Solicita dirigir à esquerda por 225 por 30 milhas para essa formação. Chat dos desvios 263. Da 1-0, visual. Azul 2780, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde pista 1-0 livre, 37 da rua iniciando rolagem. Ajuste de altímetro 1-0-5. Como ele 15, continua a aproximação 2780. Autorizado a nível de voo 190. Autorizado 190, 0, obrigado. Vento 120 graus 08 nós. Pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso 1-0, azul 2780. Termina 5.407, controle 098, morro. 098, manda mais. 2171 na TR da zona final à vista. Salvador, gol 2065. 2065, contato radar, decolagem, submantendo o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. Por isso eu vou lá direto da EL, gol 2065. Após os meus pés, através da EL, gol 2065. Faz 2017 da EL, gol 2067. 2107, chama o centro Recife, ano 2060, até na 288. Recife, ano 2060, até na 288, prato. A Leda está presente com o voo 2065. Leda, voo 2065. 2065. Pode seguir 2000, 3296. Filma, pós de TAP, via para 2010, altímetro 1015, livre Leda X-Ray para 1-0, informe chave 0 no local de outro, está 3896. Bandeira tem autorizado LS para 2000, segue via. O controle Salvador, o 3663? Possível. Poderia coordenar junto ao centro, um plano de mostra, para evitar as formações aqui à esquerda da nossa rota? A 3 está livre de desvios, subindo o respeito inicialmente a 260. Ó, livre de desvios, está subindo o respeito nível 260, da 3663. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-8-11. Autorizada decolagem, 2, tá bom. 7-1-0, tá bom, do ponto. 7. O 3663 está autorizado voar na proa de Mótiva, continua subindo a restrita 2-6-0. Na proa de Mótiva, subindo a restrita de 2-6-0, 3663. Primativo, chame o centro Recife, as frequências 251, antena 26690. Vamos chamar agora Recife, 251-260, Matheus. Tranquilo Golf. Recife conforme autorizado, chame no ponto certo, Recife autorizado a chegar a mão. Isso para 3.010, o altímetro enxergador 905. Agora o final ele é. 3.000 como ele tinha, coluna 9, 1.0, 1.0. 7.1, decola Paulo 2, controle 0.8. 0.8, 2.7.1, pode ir. Ajuste navegação para pós-posição Libra, lá, proa do, da posição Ugnazia. É 5? 3065, você? Ajuste navegação para pós Libra, lá, proa da posição Ugnazia. Pós Libra, Fogue e Base. O 2065, só comentando, é Fogue Base. Ugnazia. Ugnazia. Pre-Salvador, voo 2171. Decolou, passa 3000. Decolagem, tudo matão 3000, é presente, voo Leda. Leda, tá presente, 2171. O 2065 copiou a posição Ugnazia, uniforme Golf Alpha November Alpha Vitor. Uniforme Golf November Alpha Vitor, galera. Uniforme Golf, November Alpha Vista. Uniforme Golf, November Alpha LS 3296. 3296, complete a aproximação LS Actuation, a torre Salvador é 1985. 3295, bom dia, até logo. Salvador, TAM 3896, bom dia. TAM 3896, bom dia. Ajuste altímetro na 095. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento na 20 graus, 089. Livre pouso, pista na 0, TAM 3896, mais pra baixo. Juliette Alfa Alfa, livre acionamento, chame para um táxi. Para um táxi, Juliette Alfa. E o Romeu Golf Vitor, hangar da Baeté, está acionado para um táxi, parte 3. Chame na papá, Romeu Golf Vitor. Gol 2065, está confirmada a posição, começa com Oscar, não com uniforme. Oscar, Gol, November Alfa Victor. Na quarta-feira, confirma. Agora é 1, está ativando, confirma mais a sua manter a escuta do controle. Essa posição, começando com uniforme, Gol, se November Alfa Victor não tem. Alô, 2065, confirmando, inicia-se com o Oscar na posição. Ok, obrigado. Partiu, chame agora Recife em 251 na alterna 260, ou 2065. 251-260, 2065. Três pontos acionados? Oscar Golf Kilo, chame na papá. No solo, zona 7, próxima direita, taxi de Detroit, chame 21, décimo 9. Direita, 219. Na torre salvadora é 1 no 9, pessoal. 1895. Sou 2171, chame o centro Recife, 251 na alterna 260. 251-260, obrigado. Tráfego ajustado, pouso autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, 089, ajuste altímetro na 095. Livre pouso no 094. 1710, suba ao nível de voo 190, agora 70 milhas. Bom, já observador, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Aracaju 203, bom dia, 2790. Deixa para o 050. Autorizando a LMAT, pista 1-0. LMAT 1-0, 1-2-4. Alfa Tango na bata, livre acionamento, chame pronto. Taxi de colagem. Para o táxi, Papa Tango Juliette ao Bob, está com 9 a Bob, 4 horas de medo, você não viu até na Santa Maria. Juliette Alfa Alfa, chame na taxi Papá. Lula 094 no Solos 22, próxima direita, taxiway Foxtrot, chame Solo Salvador em 219. 219 ou 211? 219. Obrigado. Juliette Alfa Alfa no Pátio 4, está autorizado táxi via Turvisual Coronado agora, via Oscar e pista 197 até a cabeceira 35, reporte liberando a 35 para prosseguir para Pátio 1 e posterior pista 90. Ok, já está livre em direto da pista até a cabeceira 35, pista 190, Juliette Alfa. 184 do colégio autorizado, pista 190, vento 120 graus, 089. Charlie Alfa Tango, ciente, está autorizado o táxi via Romeu e pista 97, observando até o 25 Bravo, ingressando agora para liberar 35, reporte alinhado pronto na 17, o Charlie Alfa Tango. Proa 070. 7. Alfa Tango, ciente, aguarde. Juliette Alfa, Alfa Taxi agora à esquerda, Taxi Quebec, via Mike até a Lima. Na Lima transfira o solo 219 para prosseguir o táxi. Quebec, Lima, na Lima, Juliette Alfa. Livre, o Antônio Juliette Sinha chame pronto o táxi. Tchau, fotógrafo do colégio autorizado na 7, vento 190 graus com 8 nós. Tchau, Alfa Tango. Aos 2:30, Tchau, Alfa Tango. Reporte vertical do farol de Itapuã. Vertical de Itapuã, Botará Tango. Primeiro meia, é, torre, transferir de solo em 219. Era 3 metros, Lima Zulu Golf. Última transição da dura, nós éramos. Satango, controle em 19.8, ou TZ? 19.8, camarada. Controle, bom dia, o Papa José Itália Satango. Itália Satango, mantém sinais de voos visuais, captados pelo litoral, para um através da farol da barra. Quando possível, seu chamado de pouso. Ah, conforme, mas o cartão vai para o fundo, claro, senhor. Certo. Ah, vamos pro 40 agora, o 1-1-8-4. Sim. 8-4 vai manter a pro 040 por quantos meses? Mais 10 meses. Tá de forma e na proa de Jabo, 1184. Passa bem. Força 2733, prossiga. Gente, Força 2733, autorizado até o ponto de espera do hotel, reporte para ingresso na 28 e livrar o parte de autoridade. Para 2 mil pés, a última transformadora agora no 0 no meio, com a estabilidade no localizador. Agora vamos atualizar o aluado do atual da Amazonas, preparar o estabilizado para todos os pontos, a última transformadora. O 1.1.4, chama agora o centro Recife, as frequências 2685, alterna 25.45. fundo, quase certo. Confirmando, te alefatando já, sinal para pouso. Como é que o senhor autoriza a prosseguir da presente com proa do fundo plano? Está livre, informe nacional para pouso, te alefatando. Paraná nacional, te alefatando. Juliette Alfa Alfa, autorizado, aliás, decolar pista 0, vento no 20 graus, 089. Autorizado, aliás, decolar o Juliette Alfa. Conselho 2733, mantenha o ponto de espera da hotel. Mantendo o ponto de espera do hotel. Essa tela frequência livre, 1645, chame na decolagem. Completa aproximação de S, estima 2, salvador, é 1 no 9, aproximando 5. Salvador, 9, 9.